En este momento entramos en Contacto Brasil con la KWMR Point Reyes Station. Graças às nuvens, eu navego com você a me guiar. Quero ver quem vai ser. Será eu ou você? Quem será que decide a barreira romper? Nosso olhar quer falar, mas o medo é demais pra agir. Deixa o amor resolver por nós. Deixa o sol sair. Sofrer faz.

Hacemos una pausa y ya regresamos en Contacto Brasil. Estamos nuevamente en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Difícil ser eu

redimir o medo de amar, saudade. Enquanto o amor ferir, e o pranto a dor sará. Longe de ti, o dia nem amanhece.

beleza jaz. A luz de grande prazer é irremediável, meu amor. Quando o grito do prazer açoitar o arrebeão, o luar, estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia a fúria desse pão virá lapidar o sonho até gerar o som. Como querer capitanear o que há de bom. O luar, estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia a fúria desse pão virá lapidar o sonho até gerar o som. Como querer japanear o que há de bom. Falar de amor, minha princesa, arma o voo da natureza, tudo mais, pura beleza, jaz. A luz de grande prazer é irremediável, meu amor. Quando o grito do prazer açoitar o arrebeão, estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia a fúria desse tom irá lapidar o sonho até gerar o som. Como querer caetanear o que há de bom. O luar, estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia a fúria desse tom irá lapidar o sonho até gerar o som. Como querer japanear o que há de bom. O que há de bom. O que há de bom. Como querer japanear, japanear o que há de bom. O que há de bom. Sofrer, cair, descer, contorcer de dor. Não vou mais me prender a você. Fazer o mesmo show. Vou bater na porta da vida, receber e pagar, sem ter que me entregar a ninguém. Seu muito pra mim é pouco. Eu quero a paz de viver solto. Vai dizer que sou outro. Sou não. Eu me cansei de ser seu avião. Não vou voar não. Dessa vez pode quebrar, sofrer, cair, descer, contorcer de dor. Não vou mais me prender a você. Fazer o mesmo show. Vou bater na porta da vida, receber e pagar, sem ter que me entregar a ninguém. Seu muito pra mim é pouco. Eu quero a paz de viver solto. Vai dizer que sou outro. Sou não. Eu me cansei de ser seu avião. Não vou voar não. Dessa vez pode quebrar, sofrer, cair, descer, com torcer de dor. Não vou mais me prender a você. Fazer o mesmo show. Vou bater na porta da vida, receber e pagar, sem ter que me entregar a ninguém. Seu mim é pouco. Eu quero a paz de viver solta. Vai dizer que sou louca, sou não. Eu me cansei de ser seu avião. Não vou voar não dessa vez. De viver solta, vai dizer que sou louca, sou não. Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar não dessa vez. Hoje tem grande poder.